cavalo esfregando a bunda na árvore. Cavalo esfregando a bunda na árvore. Cavalo esfregando a bunda na árvore para tirar um bicho na sua bunda. Cavalo esfregando a bunda na árvore. Cavalo esfregando a bunda na árvore. Na árvore. Na árvore. Na árvore. Cavalo.